serventinhos têm vida própria. Eles nascem, crescem, comem, ficam moles, caem, doem. Todos os dias eles estão lá, escancarados, esperando a escova chegar, que diz: escova daqui, escova dali, bochecho daqui, gargarejo dali, espanto daqui, furinho dali, salvando daqui, a dor dali, salvador daqui. As fecham, mastigam, trituram, são frágeis, mas também são tão duros. Todos os dias eles estão lá, escancarados, esperando a escova chegar, que diz: escova daqui, escova dali, bochecho daqui, gargarejo dali, espanto daqui, furinho dali, salvando daqui, a dor dali, salvador daqui, salvador dali, salvador daqui, salvador, escova daqui, escova dali, bochecho daqui, gargarejo dali, salvador daqui, salvador dali, salvador daqui, a dor dali, salvador daqui, salvador dali. Salvador daqui, a dor.